Oi, Morena. Vem dançar esse forrozinho comigo, vem. Você tá louco? Só se for depois do filme, meu amor. Vem assistir Chega de Saudade, um filme de Laís Podansky com Cássia Kiss e Beth Faria. A sessão é neste domingo, às 7 horas da noite, no gramado das Quatro Pilastras. E antes, você curte a apresentação ao vivo da cantora Carolina Rocha. Não perca, traga o seu banquinho que a pipoca é por nossa conta. Ah, se chover, a sessão fica para o domingo seguinte. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa.